cosa che non sai bene. Ok? Signore, sa, ok? Signore, sa. É tipo andar de bike, quem é não esquece. Se as mãos descem a ladeira, lógica prevalece. Quem tentou comeu poeira, que não faltou foi prece. A roda e as benzedeiras, amém, só agradece. De bússola no pet, em busca de um norte. Quem dera fosse sorte, revolta deixou rookie. O que temos vem de conquista, não confunda com herança. Tendência, tem quem copia, tem quem lança. Pensando à frente, não tenho dom pra refém. Só dinheiro, vários otários também tem. Na corrida eles não pegam, na caneta nem se fala. Tem pra perder, embaralha as cartas, é o dobro ou nada. É o dobro ou nada, é o dobro ou nada. É o dobro ou nada, é o dobro ou nada. É o dobro ou nada, é o dobro ou nada. É o dobro, nada é o dobro. Então se tá tudo igual, como cês dizem todo dia. Traz prêmio, revelação, cê pique o bom disco na rua. Vários quebrão, somos a contramão da cena. Pega, made in Brasil, central singa. Reforços na perseguição, que o envolvido tem a ginga. Fique em choque não ao ver a face do Coringa. Inspiração não falta quando existe identidade. Sei de onde vim, pra onde vou e quem não tá, já foi tarde. Na sola do pé, coração bate, haja dá de fé. Vários correu do blefe, vai chover de gente dizendo que não é verdade. Quer pagar pra ver, tenta a sorte. É o dobro nada, é o dobro nada. É o dobro nada, é o dobro nada. É o dobro nada, é o dobro nada. É o dobro nada, é o dobro. Olha, eles têm um programa de computador que lê o rosto das pessoas. Quem sabe quanto tempo esse trabalho vai durar pra gente? Não é, se pegarem a gente. Estamos voando abaixo do radar, vai ver.